Não, pá, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada. Ó, tem um xelego-lengo, entendeu? Ainda tem uma pisadinha. Tchem, tchego-lego, tcheco-tcheco, tcheco-tcheco, tcheco-lego, tcheco. Tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. Hora do show, porra! 3, 2, 1. Começando mais um MartelaCast, o podcast que apoia o break dos apps, que apoia a luta dos entregadores de aplicativo. E hoje o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar, fazer uma coisa que toda a esquerda marxista adora fazer. É a esquerda marxista que presta, né? Adora fazer, que é falar mal. Falar mal daquele partido que um certo podcast aí adora, que é... Qual, o que é que a gente vai falar hoje, Gabriel? O que é que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje é dia de maldade. E quem vai sofrer a maldade vai ser o Lila e o seu partido PT. E é isso aí. Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê. Então, diante de uma série de alianças esdrúxulas feitas pelo PT ao redor do Brasil, PT se aliando à PSL, PT se aliando à Patriota, putaria, uma suruba de peleguismo, uma verdadeira vergonha. Putaria! O MartelaCast decidiu, vamos mostrar para o nosso público que se a gente entender o PT um pouquinho, a gente para de achar estranho. Essa estratégia, a gente para de achar essa estratégia que o PT está adotando estranha. Nós vamos mostrar para vocês que isso nada mais é do que uma praxis comum do PT, que está ficando mais explícita. Caminho natural, né? Exatamente, está ficando mais explícita por causa dessa época de radicalização e de ascensão da extrema-direita. Mas então é isso. Eu estou aqui com Gabriel Carvalho, que vocês já perceberam, e com o Dave, que disse que vai falar pouco, né? Mas não, no, quando ele entrar no pique da conversa, ele vai começar a falar. E ele tá tão entusiasmado que ele já até colocou até o número de eleitoral do PT aí, Dave 13. Fala aí, fã do Lula. Gente, esse 13 que eu coloquei aqui não é por causa do PT não, pelo amor de Deus, respeite. Mas eu vim mais como ouvindo, vim mais ouvindo, mas eu também tenho minhas críticas. A hora que eu achar que eu tiver algum comentário, eu agrego aqui, pode ser. Maravilha. Mas oh, antes gente, da gente. É meu número... Só o 13 é o número do meu aniversário, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não sou petista, cara. Ah, sei. Então, para a gente poder, para que nós possamos falar mal com propriedade, é preciso que nós entendamos de qual estratégia política surge o PT. Que foi também a estratégia política adotada pelo PCB e por outros partidos de esquerda por muito tempo, que foi a estratégia democrática popular, né? E o Gabriel vai aí nos dar um histórico, nos dar um panorama histórico do que foi a estratégia democrática popular, que é esse zumbi que continua atormentando aí a esquerda. Desde que essa porra surgiu. O que é essa porra, Gabriel Carvalho? O que é a estratégia democrática popular? Então. Por onde a gente começa? Veja bem. A estratégia democrática popular, eu peguei até um artigo assim para fazer uns tópicos, porque faz tanto tempo que a gente tá tão enfiado nessa merda de direita, extrema direita, né, que a gente tá até desacostumado, né, a bater no democrático popular desde que ele saiu do governo, né, que eu tive até que estralar meus dedos aqui antes de começar a falar, que a gente tá até meio enferrujado. Mas é uma crítica que a gente passou muitos e muitos anos aí, de governo do PT fazendo, né, e eu peguei um artigo para poder refrescar a memória, né, de todas as coisas que eu poderia estar me esquecendo. Mas eu acho que para falar o que é o Projeto Democrático Popular, eu acho que a gente tem que primeiro falar sobre o fiasco das experiências socialistas do século XX, né, que de certa maneira teve um papel na criação desse Projeto Democrático Popular, na construção desse projeto, porque por conta, né, da suposta derrota, entre aspas, do comunismo no final da década de 80 e início da década de 90, né, com o esgotamento das possibilidades do dito socialismo real, você vai ter pessoas frustradas, né, com o movimento comunista, que vão aderir àquela tese do fim da história, né, como é a palavra que eu estava procurando, eles vão se resignar, né, à narrativa de que o neoliberalismo venceu e que o capitalismo é a forma única possível e melhor para a humanidade existir. E disso eles vão concluir que o máximo que dá para fazer é tentar conseguir algumas melhorias dentro desse sistema capitalista, né? Não é nem, pelo menos não todos os casos, né? Não é nem uma questão de acreditar que você pode ir reformando o capitalismo até chegar no socialismo, porque isso já é uma tese que é muito anterior à derrota das experiências socialistas do século XX, né? Mas de que você não tem nem que ter o socialismo como objetivo. Que o fim da história é isso aí mesmo, que a humanidade está fadada ao capitalismo, e o que a gente pode fazer é só tentar manejar, né, esse sistema de produção e tentar tirar o menos pior dele. Né. Disso você vai ter uma ala supostamente ainda socialista, mas que acredita que o que deu errado foi a estratégia de ruptura, a estratégia revolucionária, né? Que você poderia alcançar o socialismo através de uma estratégia que combinasse a luta legal com movimentos de massa, né? Esse que é o grande mote do Projeto Democrático Popular. Ele vai se basear em três convicções, né? A primeira delas é de que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil não realizou as tarefas de uma revolução burguesa. A gente já falou disso aqui antes no programa, né? De que isso é um equívoco, que o capitalismo está sim plenamente realizado no Brasil, que essa é a forma do capitalismo plenamente realizado num país subdesenvolvido. E, segundo alguns, e eu particularmente tenho certa concordância com essa tese, e subimperialista, como é o Brasil, né? E que, então, por terem faltado tarefas como, por exemplo, uma reforma agrária, integração regional e uma certa integração social e uma consolidação da ordem democrática, então isso era sinal de que uma revolução burguesa não tinha se dado de forma plenamente consolidada e realizada no Brasil, né? Porém, eles consideravam isso, lembrando, gente, aqui falando a princípio do Programa Democrático Popular, né? Sem contar com o que ele viria a se tornar depois. Eles consideravam que essas tarefas aí, que deveriam ter sido cumpridas num processo de revolução burguesa, eles não poderiam ser realizados com a aliança com a nossa burguesia nacional, né? Porque essa burguesia é entreguista, não tem um interesse nacional, etc, etc, etc. Nisso nós concordamos, né? E que essas tarefas tinham que ser realizadas por uma aliança das chamadas classes populares. E aí, dentro de classes populares, eles vão incluir uma conceituação não exatamente marxista de classe, né? Bom, e com essa estratégia de realização dessas tarefas democráticas, populares, né, eles consideravam que o caminho seria acumular forças através da combinação, como eu falei antes, de movimento de massa com... acúmulos institucionais. O que, que é acúmulos institucionais? É ocupar o Estado, né? Conseguir mandatos e conseguir dirigência em órgãos institucionais de representação de entidades de base, né? Como, por exemplo, sindicatos e entidades de base, estudantil, etc. Com isso, eles buscariam chegar ao poder executivo e, tendo o poder executivo, eles implementariam um governo popular onde eles colocariam para frente essa série de reformas que eles consideravam que seriam reformas com caráter antimonopolista, antilatifundiário e antiimperialista. Para isso, porém, a gente pode observar que essa é uma tese politicista. O que é que isso quer dizer? É uma tese em que você coloca a ação prática da sua da teoria dita marxista. A gente tem que lembrar que vários dos fundadores do PT foram nomes do marxismo. A gente teve, por exemplo, dois autores que eu gosto e que eu imagino que a Suede também deva gostar, que foram o Carlos Nelson Coutinho e o Florestan Fernandes, né? Dois grandes nomes do marxismo no Brasil que foram participar da fundação do PT. Então você tinha alguns nomes marxistas no partido ali na década de 80. Mas com essa estratégia politicista, aliás, com essa análise politicista, melhor dizendo, você tem uma subordinação da teoria revolucionária pela prática política. É a velha inversão da estratégia e da tática, né? Se Lenin vai defender ocupar cargos do Estado para cumprir quaisquer tarefas imediatas que seja, ou para divulgar o programa revolucionário, né? Ou seja, essa conquista política seria algo tático, né? E não algo estratégico, seria algo que está de forma, como eu posso dizer, subordinada e secundária à estratégia. O que o PT vai fazer é o inverso, né? Ele vai colocar o tático, que é tático para os comunistas, como estratégico. Vai colocar que a estratégia é chegar ao poder executivo. Não, a disputa do parlamento, a disputa do poder do Estado através das eleições não seria algo tático, não seria algo secundário. E como toda via politicista, o PT, para realizar essa estratégia eleitoreira, ele vai sacrificando vários pontos do seu programa ao longo do caminho, né, até conseguir se eleger em 2002. Nisso, ele vai abandonando uma série de pautas radicais, né, o que acabou reduzindo o programa do PT a uma mera defesa de redução da miséria, por um lado, e garantia dos lucros da burguesia do outro, né, para garantir a governabilidade. Por quê? O que é que aconteceu? Aquele partido que não pensava ser possível se aliar à burguesia, agora só conseguia governar aliado com a burguesia, fazendo cada vez mais concessões aos monopólios, para quem dizia que faria um governo antimonopolista, restringindo e abandonando as demandas populares, como a reforma agrária, para quem dizia que ia fazer um governante latifundiário. E isso tudo para se manter aliado ao agronegócio também. E sucateando o serviço público para favorecer empresas privadas de saúde, educação e outros serviços essenciais. E para completar essa torta de vacilo, ainda por cima aderindo às pautas econômicas de austeridade fiscal. Isso já desde o começo do seu governo, fazendo reforma da Previdência, aplicando medidas para pagamento da dívida pública e tudo mais, né? Todas essas medidas para fazer um governo fiscalmente austero. Tudo isso conseguiu fazer um governo com alta popularidade porque o PT deu a sorte de ter conseguido se eleger no momento em que você estava tendo um boom das commodities. Num país altamente subdesenvolvido em matéria de industrialização e de produção de bens e serviços com necessidade de mão de obra qualificada, aqueles serviços com maior especialização, com maior valor agregado, que o Brasil não produzia, o Brasil concentrado em produzir apenas commodities, né? Ele vai se aproveitar no grande impulso que teve para a economia brasileira com o aumento do valor das commodities. Isso aí conseguiu se sustentar várias das pautas populares econômicas que o PT passou no seu governo. Só que isso teve um limite. Já no segundo mandato do PT vai acontecer a crise do subprime. Foi a crise mundial de 2008, e isso teve um grande impacto na economia também do Brasil, apesar do que o Lula disse, que era apenas uma marolinha. Não era. O que ele conseguiu fazer foi apenas atrasar a onda e depois veio como um tsunami, igual foi em qualquer outro país, né? Você vai ter com essa crise uma alta nos preços dos serviços, e isso vai levar, por exemplo, o aumento do preço do transporte público, que foi uma das pautas que levou para as revoltas populares de 2013, de junho de 2013. E aí você vai ter movimento passe livre e outros movimentos, né? Tentando se sustentar no poder, né, fazer o jogo de conciliação de classe pela governabilidade, o PT vai cada vez mais se afastando das bases, das massas, que ele dizia governar para, né, e vai se encastelando cada vez mais no Estado. E eu digo se encastelando no Estado porque o governo do PT chegou, inclusive, a manobrar com as suas próprias mãos a repressão dessa revolta popular. Ao invés de ouvir a revolta do povo, eles reprimiram. E isso aí acabou gerando uma agudização no descontentamento popular com o governo. Tendo-se afastado dessas bases, o projeto democrático popular, não tendo ouvido o povo revoltado, deixou um flanco aberto nessa revolta para que a direita cooptasse essa insatisfação popular. E isso vai trazendo um acúmulo de reação que vai se montar até o impeachment da Dilma Rousseff em 2016, que veio para botar a última pá de cal no fracasso da estratégia democrática popular. Agora a gente tem que falar por que essa estratégia fracassou. Não foi porque ela desviou dos seus objetivos iniciais, né? Mas porque ela já estava equivocada desde o início, desde a raiz. Porque acreditava na necessidade de um desenvolvimento das forças produtivas para dar base material, para se consolidar uma forma democrática, para que assim a luta de classe se desse no âmbito do Estado Democrático de Direito. Acreditava que o que faltava para o Brasil era ter instituições bem consolidadas, uma economia mais desenvolvida e tudo mais, né? O que não era o caso. Quer dizer, seria ótimo ter isso, né? Mas só que o lugar do Brasil, né, na divisão internacional do trabalho não é esse. Então é ingenuidade acreditar que simplesmente desenvolvendo o capitalismo o Brasil então ia conseguir entrar nos eixos. E é interessante também falar disso, Porque, além de ser revisionismo... A velha ilusão da burguesia nacional, né? Que o Jessé Souza e o Ciro Gomes ainda colocam tanta esperança. Justamente. E é importante a gente falar disso, porque sendo o Brasil um país subdesenvolvido e subimperialista, mas que ao mesmo tempo é a maior economia do continente, né, da América do Sul e da América Latina em geral, né, essa ideia de um Brasil com um Estado bem consolidado, uma economia bem consolidada, com influência regional, como a gente já falou em outros episódios, tem um claro caráter chauvinista. Mas vamos botar isso um pouquinho mais pra frente. O PT não contava com uma coisa. Como eu já vi, o capitalismo no Brasil já está desenvolvido. Só que ele é desenvolvido de uma forma subdesenvolvida, porque ela se desenvolve já na lógica do subdesenvolvimento, porque o subdesenvolvimento não é simplesmente um termo qualitativo para algo que ainda falta ser desenvolvido, né? É também uma forma de configuração das forças produtivas que é funcional dentro de uma lógica do capital na sua fase imperialista. Ele só funciona com essa desigualdade regional. Ele só funciona se existirem países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E dentro do subdesenvolvimento, o Brasil já estava desenvolvido, né? Sendo assim, essa ideia do desenvolvimento, ela tem as características que, casando ali com o caráter subimperialista do Brasil, chega naquele arrobo de chauvinismo, que o Brasil, através do governo do PT, vai tentar se consolidar como um grande poder de influência na região, e vai exportar capitais, e vai interferir na política e na sociedade de outros países da região. Isso aí você vai observar na relação do Brasil durante o governo do PT com Cuba, com Venezuela, com a Bolívia, com o Haiti, né? Que o Brasil, além de exportação de capitais, exportou também a sua tenebrosa política de segurança pública através da intervenção militar do Exército Brasileiro no Haiti, aquela missão pacificadora que nada mais foi do que um laboratório de ensaio para o que viria a ser depois implementado nas favelas e vice-versa, né? O que eles testavam nas favelas, eles usavam no Haiti, o que eles testavam no Haiti, usavam nas favelas. Então, dialética de merda. O negócio é que também várias mulheres violentadas, né? Saiu um artigo recentemente de que os soldados brasileiros deixaram vários filhos, digamos assim, oriundos de estupros perpetrados contra mulheres haitianas durante essa missão pacificadora, entre aspas, né? Exato. Então, aí, com essa ideia de desenvolver o capitalismo, operando essas políticas reformistas dentro de um país que já tem um capitalismo desenvolvido de forma subdesenvolvida, dependente, subimperialista, o que essas políticas econômicas do PT faz é operar uma agudização das desigualdades sociais, agudizar ainda mais a dependência econômica, né, do Brasil, do capital estrangeiro, radicalizar as contradições de classes e, obviamente, também a luta de classe, né? Os setores dominantes que estavam ali temporariamente tolerando o governo, entre aspas, popular do PT, já estavam com as suas armas prontas para fazer a ruptura institucional. Os setores populares que estavam indo a reboque do PT, no entanto, não estavam, porque estavam seguindo firme naquela ilusão da conciliação de classe para evitar a ruptura. Né? Então, foi assim que o golpe veio e pegou o PT. E as classes populares que iam a reboque dele de calça arriada. O que, que a gente tira disso? Você não pode democratizar a vida política dentro do capitalismo. Por quê? Para você emancipar a própria vida política dos seres humanos dentro do capitalismo, você teria que destruir as próprias bases do capitalismo. E como o próprio Marx já falava desde a sua mais tenra juventude, né? A emancipação política não é emancipação humana, então ela é uma coisa insuficiente, né? E a gente vê que a estratégia democrática popular não conseguiu nem sequer dar base para uma emancipação política. E aí eu fecho minha fala aqui para a Sueli continuar. Dentro da própria visão que o governo Lula tinha do que é a ideia da cidadania pelo consumo, né? Sequer, como você mesmo falou, sequer foi feita uma emancipação política da classe trabalhadora dentro do capitalismo brasileiro, porque não foram criados mecanismos de participação que dentro do capitalismo são insuficientes, são falhos, não conseguem garantir nem de longe boas condições de participação dos trabalhadores plenamente, mas que existem, né? O PT não se esforçou para levar a cabo mecanismos de participação popular que a própria burguesia já havia previsto na Constituição de 88, como, por exemplo, orçamentos participativos. Nem essa coisa simples e inofensiva para a burguesia, essa participação popular pro forma, nem isso o PT garantiu, porque a ideia do Lula era que agora a empregada está usando o perfume da madame, agora tem pobre no aeroporto. Isso não é emancipação. Né? Isso incentivar o consumismo, chamar a expansão do mercado interno para beneficiar a burguesia brasileira na esperança de criar uma burguesia nacionalista, não é emancipação política. A pessoa não se torna cidadã, um conceito extremamente falho em si mesmo, através do consumo. Ninguém se emancipa pelo consumo. Não existe empoderamento no capitalismo. E se existisse empoderamento no capitalismo, não seria através do consumo. Mas o PT é um partido de esquerda? É um partido de centro? É um partido de centro-direita? É difícil dizer. Por que é difícil dizer? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, dá para ouvir. Ah, pronto. É porque é que é difícil dizer. Porque o PT, como é que ele funciona? Como é que ele foi planejado para funcionar em uma forma muito inovadora, que para os anos 80 era uma forma inovadora de pensar partidos e partidos de esquerda? O PT não é exatamente um partido em sentido clássico. O PT, ele é um guarda-chuva de correntes e tendências. Então, dentro do PT, você vai ter gente bem radical, bem de esquerda, você vai ter gente se afirmando marxista-leninista dentro do PT, por incrível que pareça, e você vai ter gente de centro-direita, né? Que só defende, no máximo, pautas identitárias, como o Haddad, por exemplo. Como, por exemplo, o Haddad, que durante a eleição de 2018, sequer colocou como uma pauta importante para o país, né, o fim da PEC 5.5, que congela os gastos públicos por 20 anos. Ou seja, um liberal. Um liberal, né, um liberal de esquerda. Ou seja, dentro do PT você vai ter essa estrutura. Então, nos congressos do PT, todas as tendências, elas têm representação. Onde é votado o programa do PT, onde é votada a majoritária do PT. E a majoritária é quem representa o partido formalmente, né, digamos assim. mas as tendências disputam entre si a majoritária nos congressos. Qual o problema disso? Primeiro problema, a estrutura do partido de tendências leva necessariamente à moderação. Por quê? Nós vivemos no capitalismo. Como o Marx acertadamente deixou muito claro na ideologia alemã, a ideologia de uma época e de uma sociedade é a ideologia da classe dominante, né? Então, a maioria das pessoas vão entender o mundo sob o filtro da sociedade burguesa, sob ideais que defendem e naturalizam o sistema capitalista, né? Naturalizando essas relações econômicas, sociais, culturais. Então, as pessoas de esquerda vão ter também todas essa vão estar embebidas em ideologia, digamos assim. Então, quando você cria um partido que não tem que não tem estrutura de depuração, que não tem um projeto fixo, objetivo, que fala apenas para conseguir abraçar diversas vertentes de esquerda, visando o crescimento numérico, um partido que não tem um objetivo, que fala a democracia popular, sem explicar que democracia popular é essa, um partido que fala em igualdade, sem explicar a igualdade do ponto de vista de quem, como, que fala em fim da opressão, mas por que meios, como fazer isso, um partido que não tem pautas colocadas de forma objetiva, né, que não abraçam, que não carregam nenhuma teoria política guia, digamos assim, nenhuma teoria para guiar a ação. O PT, ao fazer isso, atrai diversas tendências, o partido vai crescendo, ele ganha elasticidade, porém passa a ser crivado por essas contradições internas. É um partido que é levado, que tende sempre a ser moderado, porque sempre a maioria em um partido como esse vai rumar para o centro. A tendência será o centro. A tendência será vencer pelos meios burgueses que são colocados em nós, digamos assim, desde crianças, para serem entendidos como a única forma de poder possível. Então, um partido sem um programa ideológico rigoroso, sem objetividade em suas propostas, cuja prática política é totalmente voltada ao reformismo e às lutas laborais por salários e tal, que o Lenin coloca, que são importantes, mas não são o objetivo final da luta pelo socialismo, né? É uma forma de organizar os trabalhadores, de lutar a consciência dos trabalhadores, de educar os trabalhadores na luta. Mas elas não são um fim em si mesmas. Greves não são fim em si mesmas para os comunistas. Protestos não são fim em si mesmos para os comunistas. Até mesmo a revolução comunista não é um fim em si mesmo para os comunistas, né? Enfim, então, o PT vai levar as tendências e correntes mais radicais para conseguirem ter chance na disputa de uma majoritária, abdicarem do seu radicalismo ou fazerem acordos com outras correntes mais moderadas para chegar lá. E a gente sabe muito bem, historicamente, que quando um movimento de esquerda radical, um movimento comunista, marxista, se alia a um movimento moderado maior, a tendência é que os comunistas, por estarem em menor número, é que abram mão de pontos em seu programa para conseguir firmar essa aliança, né? E historicamente é isso que vem acontecendo no movimento comunista, que aconteceu no movimento comunista, e isso nos rendeu diversas derrotas, o rebaixamento do programa. Então, um marxista-leninista que esteja em um PT da vida, em um PSOL da vida, e que o PSOL também tem essa estrutura, esperando conseguir cooptar essa organização tão contraditória, ele vai se estrepar, porque ele vai acabar sendo moderado pela organização. A outra questão é, as correntes, elas criam inimizade entre si. as correntes começam a disputar entre si, correntes conflitantes, e a organicidade do partido fica extremamente ameaçada, facilitando infiltração, facilitando sabotagem. Não que o PT naturalmente se preocupe com isso, né? A tendência de moderação do PT, que eu havia falado, se realizou inevitavelmente. Durante os anos 80 e durante a metade dos anos 90, você tem um PT extremamente combativo, engajado nas greves, na disputa sindical, né? Só que à medida que o PT, que o Lula vão perdendo eleições, o partido vai adotando cada vez mais uma agenda mínima, né? Vai caminhando cada vez mais por um sistema de conciliação com a burguesia. O partido concreto, ele como é que eu posso dizer, coroa a moderação na eleição de 2002. Tem um documentário muito interessante, que tem completo no YouTube, inclusive eu recomendo que vocês assistam, que é um documentário bom, e ele explica um pouco aqui do que eu estou colocando e do que a gente está tratando aqui. O Lula, ele coloca nesse documentário, numa conversa durante a campanha, que ele sentiu e ele falou, né, com o pessoal do PT, que o PT iria precisar se abrir para ganhar essa eleição. E se abrir significa o quê? Fazer aliança com quem for necessário para chegar ao poder. E quando o PT consegue chegar ao poder, aliado com José de Alencar, do Partido Liberal, um grande burguês, né, do Brasil, o Partido Liberal, quando chega ao poder, o Lula, ele se depara com uma situação que é bastante típica para presidentes do Brasil. Qual é essa situação? Você, muitas vezes, ganha a eleição para presidente, seu partido ganha, mas no Congresso você não tem maioria, ou seja, você é o poder executivo, você tem o poder executivo, mas o poder legislativo está ali partido entre os diversos partidos brasileiros, está fragmentado. Então, para conseguir construir um programa, o presidente tem que construir uma coalizão. E essa coalizão, ela inclui partidos de todos os espectros políticos, né? Então, se o PT já havia arrumado para a moderação, já estava moderado, como o próprio Lula colocou, havia se aberto, com essa situação de precisar fazer uma coalizão com tudo e com todos que pudesse, o PT, que já entra no poder com a agenda mínima, começa a conciliar abertamente com a burguesia. Começa a se aliar com o que há de mais reacionário no parlamento, com o que há de mais fisiocrata, que é, por exemplo, o Centrão. E o Centrão, pessoal, tem esse nome por algum motivo muito esquisito, porque o Centrão não é o Centrão. O Centrão é o direitão, certo? São parlamentares de direita que estão ali em benefício, para buscar benefícios para as elites regionais de onde eles vêm, em busca de benefícios próprios para eles pessoalmente, né? E para alguns grupos econômicos. Esses deputados do chamado Centrão não são de centro, eles são de direita, até porque o centro é impraticável. O centro é usado como forma de medida, de distanciamento, do quanto você está distante em relação ao outro. Mas não se chega ao centro, nunca, plenamente. Nenhum político é de centro, absolutamente. De centro seria não opinar em nada, não tomar nenhuma posição, isso é impossível. Todo mundo tem opinião sobre igualdade, desigualdade, todo mundo tende mais à esquerda ou à direita, né? Enfim. Mas o PT empreende, como o Gabriel falou, 13 anos de governo em que se concilia com a burguesia, em que todos os programas sociais são indicados pelo FMI, em que todos os programas sociais são para beneficiar a burguesia, para aumentar o poder de consumo interno e beneficiar a burguesia nacional. O PAC, por exemplo, o projeto de aceleração do crescimento do Lula, PAC 1 e PAC 2, foi a festa das empreiteiras, Odebrecht, entre outras. O aumento do latifúndio, maior poder do latifúndio, maior poder das igrejas evangélicas. Porque o PT, o PT, e isso é uma desculpa que eles usam, né, de que, não, naquele momento foi necessário porque a gente não tinha maioria no Congresso, não chamou a população para conversar. Tirou o sindicato da jogada, aparelhou os sindicatos, aparelhou a UNE. Não tirou da jogada essas organizações, essas forças que poderiam servir para fazer pressão no Congresso, né? Se encastelou no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. E isso, né, diminuiu a capacidade de luta dos sindicatos, principalmente a CUT, né, que havia travado lutas importantes nos anos 90. Né? Então, você tem um aparelhamento completo das organizações de luta, né, por direitos dos trabalhadores no capitalismo, como sindicatos, por exemplo. Você tem conciliação completa e absoluta, né, do PT em relação às estruturas do Estado capitalista, com todos os projetos sociais sendo feitos para garantir o lucro da burguesia nacional, e o PT passa a governar não para as massas que havia, para as quais havia prometido governar, mas para a burguesia nacional. E todo o benefício que o povo, que os trabalhadores tiveram nesse momento, foram colaterais. Foram colaterais. Isso é muito importante ser colocado. Quando o PT monta o ProUni e o FIES, a maior parte do financiamento desses projetos não vai para a universidade pública, vai para as universidades privadas. Ou seja, o governo pagou as universidades privadas para que aceitassem estudantes de baixa renda, né? Porque pararam de ser chamados de trabalhadores, passaram a ser chamados de baixa renda, né? E em vez de aumentar e potencializar o investimento na universidade pública, criando uma universidade pública poderosa, capaz de produzir ciência de ponta, capaz de oferecer as melhores condições para os estudantes. A maior parte desses programas universitários do financiamento vai para as universidades privadas, né? Se a população se beneficiou disso, os banqueiros, os donos de grandes redes educacionais explodiram em riqueza, tiveram lucros extraordinários e ganharam poder político suficiente para anos depois auxiliar na deposição da Dilma, e hoje estão fazendo lobby pelo fim da universidade pública e estão conseguindo. É o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa indicado pelo FMI. É um redesenho de um programa do FHC, que era o Bolsa Escola, que visava aumentar o consumo interno e, assim, melhorar a economia. E, entenda-se, melhorar a economia é aumentar o lucro através do consumo interno da burguesia nacional. Ou seja, não foi um governo para os trabalhadores, foi um governo para a burguesia. E todo o benefício que os trabalhadores tiveram nesse momento foi colateral, né? E é uma forma contraditória de governar, porque, como o Gabriel já colocou, quando a crise chega, quando esse projeto se esgota e quando os capitalistas ficam entre os seus lucros, manter as suas margens de lucro, e esses direitos colaterais que os trabalhadores ganharam, eles escolhem naturalmente os seus lucros. E quem tem os meios de produção tem o poder político. E a presidenta Dilma cai e se instauram governos, o Temer e agora o Bolsonaro, que abertamente trabalham dia e noite para garantir margens de lucro cada vez maiores na pilhagem mesmo da burguesia, sem sequer direitos colaterais para os trabalhadores, né? E essa prática, nesse frenesi, nesses 13 anos em que o PT se transformou num grande partido de Estado, ele fez diversas alianças bizarras para os padrões do PT dos anos 80 e na primeira metade dos anos 90, para conseguir se manter no poder, para conseguir manter o apoio ao presidente Lula e, posteriormente, à presidenta Dilma. Você tem que eleger prefeitos, governadores, deputados, vereadores, e o PT passa a trabalhar exclusivamente com foco eleitoreiro, inclusive sabotando lutas legítimas dos trabalhadores em épocas de eleição, fazendo greves cada vez menos agressivas, cada vez menos incisivas, para não prejudicar correlações de forças em estados em que o governador era aliado, do PMDB, por exemplo. E nós testemunhamos se tornar comum o PT se aliar a partidos abertamente de direita, como, por exemplo, o próprio PL. O primeiro governo Lula, o vice era o José de Alencar, do Partido Liberal. E o vice da Dilma era o Temer, do PMDB. Né? Então, o PT, durante a época de eleição, ele não vai pensar o que é melhor para os trabalhadores. Como é que eu posso me aproximar dos sindicatos? Como é que eu posso fortalecer as organizações de base? Não. Quando o PT entra em época de eleição, a preocupação é como é que eu posso me eleger? Quem é que pode me garantir mais cargo? Quem é que pode me conseguir uma comissão na Câmara? Ou estadual ou federal? Então, se quem oferece mais, quem parece oferecer mais meios na conjuntura, quem parece dar esses elementos, oferecer esses elementos, se for um partido da extrema-direita, o PT vai se aliar à extrema-direita. Por exemplo, se você tem numa cidade o PSOL e o Patriota, e o PSOL é fraco nessa cidade, apesar de ser de esquerda, e o Patriota, um partido de extrema-direita forte, o PT vai se aliar ao Patriota para garantir cadeiras no parlamento e para garantir comissões, enfim. Isso é uma coisa muito séria, porque ele deixa de ser um partido reformista radical, que foi nos anos 80 e 90, e passa a ser um partido fisiocrata. Então, é a falência do programa democrático popular, que o Gabriel falou, a ideia do partido de tendências, né, que leva necessariamente o partido à moderação, que tende sempre a moderar o partido, impede que ele se radicalize, e a estratégia errônea usada pelo PT durante o governo Lula e Dilma, de, em vez de se aliar às massas, em vez de fortalecer os sindicatos, os movimentos de base, os movimentos estudantis, se aliou ao que há de mais reacionário, o que há de mais retrógrado, na esperança de que essas alianças fossem duradouras, e se estreparam, né? E a gente está vendo essas bizarrices hoje, aliança PT-PSL, mas se nós percebermos como o partido vinha se comportando nos últimos, do ano 2000 para cá, não é de se surpreender que eles estejam agindo dessa forma agora. E aí, Gabriel, Davis, vocês têm alguma coisa a comentar sobre essas alianças malucas aí, que não são tão malucas se você pensar com a lógica deles? Gabriel? Fala, Dave! Gente, eu só fico pensando nas pessoas que defendem o PT, no sentido de que o PT foi o melhor governo do Brasil, porque pra mim é muito triste. E também pensando numa coisa que... Não sobre isso que o Sérgio falou, mas no período do PT, o que mais ficou em evidência foi o investimento na educação, né? Então isso é algo que é bastante usado como argumento assim, nessas iniciativas do partido, mas a gente sabe que não foi uma educação de qualidade. Eu acho que é uma falha você usar isso como argumento se você hoje tem tantos brasileiros aí negacionistas e, assim, né, terraplanistas e tudo mais. Então a gente sabe que o governo do PT deu uma educação falha para as pessoas e ao mesmo tempo que aumentou a população carcerária, né? Quando a gente vai falar de período Lula, a gente nunca pode esquecer desse pequeno detalhe, né? Carcerária aumentou, não sei, de 3 a 4 vezes, assim, se esse foi o melhor governo pro Brasil. Fico muito porque eu realmente tendo a concordar, né? Porque os outros também foram muito de saber. Exato, mas a condição do Brasil enquanto um país de capitalismo dependente, né, faz com que qualquer tentativa dele sair desse papel sem o socialismo seja furada, né, como o Gabriel colocou, vai ser sempre sabotada. Não é o papel do Brasil produzir tecnologia, por exemplo. Então, os partidos de esquerda se iludem achando que podem, dentro desse sistema, superar. E os partidos de direita querem consolidar o Brasil nesse papel. Só que para o PT não interessa. Para o PT interessa quem possa garantir que ele esteja lá fazendo parte disso. Né? E aí, Gabriel, quer comentar algo sobre isso? Não sei, sabe? Eu acho só que... não, assim, uma coisa que eu queria comentar é que tem muita gente que fica tipo, ah, nossa, não, que o PT devia fazer autocrítica, não sei o quê. Cara, mas, como eu disse, né, o fracasso democrático popular não é de equívoco porque não conseguiu seguir a estratégia direito. Não, é porque a estratégia tá errada desde o começo. Não vai ter autocrítica PT porque o PT tá fazendo tudo direitinho conforme o programa dele. Né? O ocaso do projeto democrático popular é um caminho natural, entende? Da própria estratégia democrática popular. Eles não estão errando na ação, né? Eles simplesmente estão agindo da maneira como o projeto democrático popular está delineado. Então, tipo assim, é besteira o pessoal ficar pedindo autocrítica do PT. Não vai ter autocrítica do PT porque o PT simplesmente não tem nenhuma... não tem nenhum plano, não tem nenhuma... responsabilidade, não tem nenhuma... Como é a palavra? Agora eu tenho que achar a palavra certa. Não tem nenhuma... Como é a palavra? Eles não devem nenhuma uma fidelidade a um programa socialista, porque o programa deles não é socialista. Eles não devem nenhuma desculpa para um projeto revolucionário, porque eles não têm nenhum projeto revolucionário. É importante dizer, você tem pessoas comunistas dentro do PT tentando disputar a linha? Tem, mas a linha do PT não é uma linha revolucionária, não é uma linha comunista, não é uma linha marxista, não é uma linha de qualquer forma socialista. Esses comunistas estão correndo atrás do vento, né? Tipo, você tá lutando contra um moinho de vento, né? Porque você pedir autocrítica do PT é você pressupor que o PT tinha qualquer... plano, qualquer pretensão, qualquer objetivo de fazer qualquer coisa em função de uma revolução socialista. Não tem, não adianta. Né? Você não pode carregar... Um sapo não pode carregar um escorpião nas suas costas, né? E esperar que esse escorpião não vá lhe picar e depois querer pedir... Né, que o escorpião peça desculpa por ser um escorpião. Entende? Eu acho que não tem uma analogia melhor do que essa. Não adianta a gente pedir autocrítica do PT porque eles não estão fazendo nada de errado segundo a estratégia deles. Eles podem fazer uma autocrítica em relação ao próprio programa deles, né? Mas... do nosso ponto de vista, eles não têm nada que fazer autocrítica porque eles não têm obrigação nenhuma com a gente. Né? Erro da esquerda revolucionária que esperou alguma coisa do PT. Errado tá a gente de esperar alguma coisa do PT. Eu não espero. Não tem autocrítica nenhuma pra se tirar disso, não. Não vão fazer autocrítica porque eles estão fazendo o deles, pô. Não adianta. E a gente tem que fazer o nosso, né? É por isso que eu bato tanto nessa tecla, assim, contra o cretinismo parlamentar. Porque não, já passou, sabe, assim, da hora de achar que a gente tem que ocupar espaço nessas instâncias burocráticas. Porque não adianta ocupar esses espaços, não são feitos pra gente. A gente tem que produzir os nossos espaços, né? A gente tem que produzir a nossa própria, os nossos próprios campos de luta, né? O ambiente do cretinismo parlamentar, ele é completamente hostil e tóxico para qualquer tipo de estratégia comunista. Você não vai conseguir nada dentro desse campo, né? Mas o PT já decidiu que o campo dele é esse, então ele simplesmente não tem nenhuma obrigação com a gente. O que eu queria acrescentar mesmo era isso, porque eu acho que você já exemplificou muito bem, né, todos os problemas que tem dentro das práticas políticas do PT, né, das suas alianças espúrias e tudo mais. E eu chego até a dizer que, tipo assim, é aliança espúria, né, para quem espera que vá sair qualquer tipo de ruptura dessa estratégia que é reformista e conciliatória já desde a sua raiz, né? Exatamente, para programa... quem tem mínimo de coerência, como nós, essas alianças são bizarras. Agora, para eles, na estratégia eleitoreira fisiocrata, é o lógico, para eles é o lógico. É eu o vou lógico. Apoiar o PSOL, exato. O PSOL não tem como ganhar, eu vou apoiar o PSL. É absurdo, então, mas é a lógica deles. Ah, não, vou me aliar com PCB, com PSTU, etc, etc. Não. Ele vai se aliar com os partidos fisiológicos de cada região. Vai se aliar com o PMDB nacionalmente. Vai se aliar com o PSB em Pernambuco, com o PSL. Qual foi o estado que teve essa aliança aí do PT com o PSL mesmo? Aqui, no Juazeiro do Norte, Ceará. Aí vai se aliar. Vai se aliar com o PT PSL está no Ceará. Na coalizão com o PSL e vai ser vice, o PT, uhum. O vice do Arnon Bezerra aqui. É, o vice aqui do Arnon Bezerra do PTB, que é da base do Bolsonaro, é do PT. O vice vai ser do PT e na coalizão está o PSL. Nota, aqui nós temos candidaturas próprias do PSOL, por exemplo. E em vez de o PT se aliar, né, ao PSOL, o PT foi para uma aliança com o PSL, com o PTB, né? Ou seja, se está seguindo claro, sua lógica. Se eles querem ganhar a eleição, eles têm que se aliar com esses aí mesmo. E a estratégia do PT é essa, né? Não adianta a gente querer carregar um escorpião e reclamar quando ele faz escorpião usada, porra. Eu achei essa união aí que aconteceu em Juazeiro do Norte é engraçada, mas assim, não é tão contraditório, né? Tipo, né? A gente tem o exemplo aí do Temer como vice da Dilma, né? Eu acho que não é nenhuma coisa que a gente não podia esperar. Estão agindo exatamente de acordo com o que eles propõem, desde sempre. Exatamente. Então, pessoal, assim, aos comunistas que tem dentro do PT se iludindo, achando que vão conseguir tomar o leme da organização, cara, já tá mais do que provado que isso não vai acontecer, e isso só tá obrigando vocês a ficar falando mal do próprio partido ou passando pano para essas bizarrices, né, que do ponto de vocês comunistas são bizarrices, né? Então, galera, o que é que vocês estão esperando? Saiam do PT, vão procurar organizações com a linha de vocês ou construam organizações com a linha de vocês, né? É, a luta dos comunistas no Brasil precisa crescer e para a luta crescer a gente precisa de comunista, né? Enfim, e se vocês continuarem perdendo tempo aí dentro, vocês vão morrer e não vão conseguir ver esse PT com a linha correta que vocês acham que é correta, que nunca foi, nunca será a linha que o PT vai assumir, né? Então, saiam, vão procurar o canto de vocês, que é junto de outros marxistas, em uma organização marxista, e as pessoas que escutam o MartelaCast, o PT e as ilusões com o PT precisam ser superadas, essa nostalgia com o Lula precisa ser superada, porque aquele não foi um governo dos trabalhadores e o PT não pretende construir um governo dos trabalhadores, né? Então não se iludam esperando que o Lula vá se radicalizar, que ele não vai. Não se iludam esperando que o PT vai se radicalizar, porque o PT não é um partido que funciona de forma que permita uma janela de possibilidade de radicalização. Então vamos superar essa ilusão de classe e vamos construir os nossos espaços, como o Gabriel colocou, né? A política dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores não se faz institucionalmente ou não se faz apenas institucionalmente. O papel do Estado na luta dos trabalhadores é o mínimo possível. Os trabalhadores, eles têm que construir os seus espaços e a gente tem que dar a nossa contribuição nisso, né? Então, é isso. Esse foi o MartelaCast de hoje. Bom momento aí para quem nos ouviu. E, Gabriel, tem alguma coisa a colocar? Considerações finais? É, pedir pro pessoal doar no nosso... É, nosso Apoia-se. Foi Apoia-se ou foi Catarse que a gente fez? Apoia-se. Pronto, façam doações no nosso Apoia-se, pelo amor de Deus. Pra todo mundo comprar uns microfones top. E pra gente, todo mundo ter um computador também, pra a qualidade do nosso podcast ficar cada vez melhor. É, escutem os outros podcasts da nossa família, né? O OntoCast, o Candinheiro Elétrico, o Podparty Tonight. E também... É, falar para vocês que a partir da próxima semana as nossas lives vão estar sendo feitas no nosso canal no YouTube, para que a gente possa participar toda a equipe do podcast de uma vez, né? Porque o Instagram tem essa limitação de apenas 2 pessoas nas lives. A gente vai fazer agora no YouTube através do StreamYard, e pelo StreamYard a gente consegue colocar bastante gente para participar da live com a gente. E, inclusive, né, conseguir colocar as perguntas e as mensagens de vocês na tela. E essas lives vão ficar disponibilizadas no YouTube para vocês assistirem. E também no feed do podcast, como sempre, né? Escutem os podcasts da nossa família. É, façam doações, se puderem. É, aguardem aí novidades nas nossas lives. E é isso aí. Valeu, galera. Bora! Hora do show, porra! Dave, considerações finais? Não, eu queria só acho bem legal que agora eu posso participar ao vivo. Estar no grupo aqui é bastante, pra mim agrega bastante. Mas eu não tenho consideração final, não, pessoal. Só um boa noite aqui, então, e muito legal tá. Então, maravilha. Esse foi mais um MartelaCast. E valeu, bom momento aí pra todos, todas. Coração, coração aventureiro, coração sem amor. Foi o meu amor primeiro, foi o meu único amor. Coração, coração aventureiro.